Uma boa noite a todos. Noite. Que a paz do querido Mestre Jesus esteja com todos, e certamente está. Vamos, nesta noite, buscar refletir, buscar pensar o valor das pequenas atitudes. O que significa para nós as pequenas atitudes da vida, as pequenas situações, que nem sempre nós reconhecemos como valorosas, importantes, mas que certamente o são. Vamos nesta noite procurar buscar essas reflexões que nos ajudem a entender um pouco o significado da nossa própria existência aqui no planeta e o porquê nós estamos aqui e como estamos evoluindo neste planeta. Quando nós refletimos sobre a nossa condição, a nossa existência terrena, nós vamos perceber uma coisa, que a maior parte do tempo em nossas vidas compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. É o nosso dia a dia, são as nossas lutas, os nossos desafios, os nossos impedimentos. É aquela vida chata e monótona, como algumas pessoas classificam, aquela vida inexpressiva. Mas quando nós pensamos, e com o conhecimento que temos das leis divinas, quando refletimos nos ensinamentos que os Espíritos superiores nos trouxeram, e reconhecemos que a sabedoria divina rege tudo, então chegamos à conclusão que talvez essa vida aparentemente inexpressiva, essa vida sem muita importância, sem muito significado, talvez tenha um valor que nós não reconheçamos. Talvez uma vida que é compromissos, atitudes que temos que ter diariamente, que nós às vezes nem refletimos sobre elas, talvez aí seja o grande segredo da nossa evolução espiritual. Sabemos como lidar nestas situações. Por isso que as pequenas situações da vida se revestem então de tão grande importância. Porque o que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente nós atribuímos. Porque senão Deus não teria nos dado esta vida. Deus não nos teria dado uma vida simples, uma vida comum, se ela não tivesse um significado, se ela não tivesse um propósito, como dizem os nossos irmãos nas igrejas evangélicas. A nossa vida tem sim um significado grandioso, tem sim um significado muito importante, mas que passa necessariamente por situações aparentemente inexpressivas. Nós podemos dizer que a nossa existência aqui no mundo, ela está determinada. O nosso tempo de vida aqui é definido. Às vezes, dependendo da situação, nós conseguimos prorrogar um pouco. Na maioria das vezes, nós fazemos o quê? Nós antecipamos a nossa partida e a nossa vida pelos excessos que nós cometemos. Mas, de qualquer forma, podemos dizer que nós temos um tempo aqui. E podemos dizer que esse tempo está sendo contado. E podemos aproveitar ainda essa figura, essa imagem da ampulheta simbolizando o nosso tempo de vida, dizendo que cada um dos grãos que caem da parte superior desse instrumento da antiguidade que marca a passagem do tempo, cada um desses grãos representariam as pequenas situações da vida. As pequenas vivências que nós temos diariamente nem sempre refletimos. E podemos ainda dizer mais que esses pequenos grãos são a areia do tempo em nossa vida, que são os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. A nossa vida, ela está sendo marcada, está sendo determinada por aquilo que nós pensamos, falamos e fazemos diariamente. Quem sabe se aprendermos um pouco sobre como melhorar o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir, possamos aproveitar ainda mais essa experiência bendita que é a vida terrena. Porque ela é isso, é uma grande experiência, é uma experiência valiosíssima. Pudessem agora os Espíritos desencarnados falarem para todos nós ouvirmos, eles diriam: aproveitem intensamente essa oportunidade que vocês têm agora, porque nós aguardamos de modo muito ansioso a oportunidade de voltar para a vida terrena. Pudessem eles dar a sua experiência, eles diriam: nós aguardamos essa grande oportunidade que vocês têm. E a vida terrena é isso. Mas muitas vezes nós não valorizamos tanto essa vida terrena, porque achamos que ela é inexpressiva, ela é sem importância. Pessoas que pensam assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Na verdade, nós estamos fazendo algo muito importante, que é o nosso próprio eu. É aquilo que nós seremos no futuro. É isso que nós estamos hoje fazendo aqui na Terra, construindo aquilo que seremos no futuro. E o material dessa construção, desse alicerce, dessa edificação que seremos nós no futuro, passa necessariamente por cada um dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. E para que a gente não fuja das instruções, do conhecimento espiritual superior, é que vamos buscar os ensinamentos de alguns espíritos sábios que nos trouxeram a sua visão sobre as leis espirituais, que nos trouxeram os seus conhecimentos tão valiosos, tão preciosos para a nossa evolução. E vamos buscar em André Luiz, na sua obra admirável, Mecanismos da Mediunidade, no capítulo 12, uma reflexão importante que ele faz sobre o pensamento. Muitos consideram um livro de difícil leitura, mas ali tem um texto magnífico que nos fala sobre o poder que o nosso pensamento tem. Ele disse assim: emitindo a onda das ideias que lhes são próprias, ao redor dos temas que lhes sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmo os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as criações mentais. Simplificando o pensamento de André Luiz, ele está dizendo que, através dos nossos pensamentos, nós nos ligamos a outras mentes. De encarnados somos nós e também como desencarnados. E a natureza do pensamento que nós emitimos busca seres que também têm esses mesmos pensamentos. Tenho eu pensamento de raiva, de rancor, pensamentos de ressentimento, desejo de vingança, me ligo naturalmente a seres que pensam assim. Tenho eu pensamentos de amor, de bondade, de caridade, de generosidade, de gratidão, me ligo naturalmente a esses seres. Muitas vezes nós não conseguimos mudar a natureza do nosso pensamento, por quê? Passamos tantas experiências terrenas anteriores, tantas vidas passadas, e passamos tantos anos da vida presente só cultivando pensamentos de natureza triste e feliz, que se torna às vezes difícil realmente romper com isso. Mas, da mesma forma que nós podemos, ao longo de anos, cultivar aquilo que é de natureza inferior, também podemos cultivar aquilo que é de natureza superior. Cultivemos pensamentos de otimismo, apesar do dia ser sombrio, difícil. Cultivemos pensamentos de alegria, embora o dia seja triste. Cultivemos pensamentos de generosidade, enquanto colhemos das pessoas em gratidão, e nós veremos que dentro de algum tempo a nossa vida mental começa a se transformar. Porque tudo na vida é criação mental, mas tudo demanda esforço, dedicação e empenho. Companheiros que já vivem há muitos anos nessa busca espiritual podem testemunhar isso. Podem dizer que, se nós realmente lutarmos por manter os nossos pensamentos elevados, nós conseguimos, em algum momento da nossa existência, sustentar pensamentos elevados com mais frequência. Então é uma questão realmente de nos dedicarmos com afinco, com empenho nessa busca. Porque é um fato isso. Hoje nós estamos vivendo na influência mental que nós buscamos. Hoje nós estamos vivendo sob a influência de inúmeras mentes encarnadas e desencarnadas que nos envolvem. Podemos pensar que os pensamentos de todos os seres estão em uma movimentação incessante em torno de nós, mas nós nos sintonizamos com aqueles que nós nos afinamos, como um aparelho receptor de rádio. Ele sintoniza naquele ponto exato em que você posicionou o controle. A nossa mente é assim. Daí a informação, a instrução e a orientação que tantos espíritos nos deram através de tantos médiuns, médiuns admirados, de que a sintonia mental é fundamental para o nosso equilíbrio. E quem estabelece ela somos nós. Às vezes parece difícil buscar uma sintonia mental elevada, mas nós temos, graças a Deus, inúmeros recursos na Terra que nos ajudam a buscar isso. Quando lembramos de pensamentos infelizes, podemos substituí-los de que forma? Através desse instrumento fantástico, admirável, chamado livro. E o mais especificamente, livro espírita. Neles nós podemos encontrar inúmeros pensamentos superiores, inúmeros pensamentos elevadíssimos, que são capazes de nos ajudar a sair dessa faixa dos pensamentos tristes, sombrios, depressivos, e nos elevar o nosso padrão mental, e nos ajudar a atingir um nível de pensamento superior. Quem que não tendo de uma vez se entregado a uma leitura edificante, como é comum chamarmos essas leituras, não terá se sentido bem, não terá se sentido satisfeito após ler uma mensagem significativa, uma poesia iluminada que vem dos planos superiores, uma ideia luminosa que nos desperta fé, confiança, amor em Deus. Então, nós podemos nos valer desse recurso. E temos outros mais. Temos hoje inúmeras músicas e podemos ir até além do nosso meio cultural espírita e buscar inúmeras canções que nos falam de esperança, de confiança na vida, dos valores que o ser humano traz. Nós podemos buscar esses recursos para iluminar a nossa mente. Sabe aquele ditado popular que diz que quem canta seus males espanta? Lembram disso? Isso significa que quando nós ocupamos a nossa mente com algo harmonioso, com algo positivo, nós somos capazes de mudar a nossa sintonia mental. Somos capazes de procurar aquilo que vai nos trazer a nossa melhoria. E a nossa qualidade de vida vai depender essencialmente, então, dessa sintonia que nós estabelecemos e que, como já dissemos hoje, ela depende essencialmente da nossa vontade, do nosso querer, do nosso esforço em mantê-la. E podemos ainda dizer mais com André Luiz, que estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental uns dos outros. Enfatizando isso, então, quisermos ter pensamentos elevados, que nos sintonizemos com aqueles que pensam elevadamente. E isso nós temos que fazer, essa triagem, essa seleção, diariamente, porque nos chegam pelos meios de comunicação, pelas conversações das pessoas para nós, inúmeras informações de caráter negativo, infeliz, inferior, e muitas vezes nós, desprevenidos, nos deixamos levar por aquelas ideias, aceitamos aquela sugestão, por exemplo, de que a vida é muito dura, que a vida é muito difícil, que nós passamos por grandes problemas. Na verdade, nós passamos por problemas em todas as épocas da humanidade. O homem nunca esteve sobre esse planeta sem desafio. Então, nunca colhemos a ideia de que estamos vivendo uma época pior do que outras, porque depende sobre que ponto de vista nós estamos falando para acreditar se o mundo é melhor ou pior. Podemos dizer com certeza, convictos dos conhecimentos espirituais, que todos nós temos acesso. O mundo, a humanidade, nunca esteve melhor em sua história. Porque nós já não somos mais os mesmos do passado. Somos espíritos que evoluímos, que progredimos. E nós estamos necessariamente num mundo melhor do que aquele que já foi no passado. Isso em termos gerais da evolução humana. Hoje, embora existam muitos problemas para a humanidade, também temos muitas esperanças, temos o nosso futuro promissor. Todos os nossos desafios serão solucionados. Porque quem rege esse mundo é Jesus. É um espírito puro, que está em comunhão direta com Deus. A sua obra não está concretizada, ela está se concretizando. Ela se faz todos os dias nos corações de boa vontade que seguem o amar uns aos outros. Então, se nós queremos ver esse mundo melhorando, nós que acreditamos nisso, precisamos continuar lutando e nos esforçando e, sobretudo, buscando essa sintonia espiritual com os pensamentos de ordem superior. Porque espíritos tão admiráveis quanto Emmanuel nos mandaram tantas mensagens, nos incentivando, nos apoiando, porque eles sabem que nós temos necessidade desse material todo para ajudar a sustentar o nosso pensamento em um estágio mais elevado. Eles sabem o quanto nós precisamos. Por que que tantos outros médiuns e outros espíritos vieram se comunicar e nos trazer mensagens positivas, otimistas, de confiança em Deus na vida? Sabem eles que nós precisamos desses recursos. E muitas vezes nós não nos valemos deles. Nos nossos dias nós estamos muitas vezes trocando essa literatura espírita maravilhosa, elevadíssima, capaz de iluminar a nossa mente, por outros meios de informação, de distração, de entretenimento, são importantes, são válidos, mas eles não podem tirar de nós a boa leitura. Nós somos levados, em função da correria, a ficarmos muitas vezes presos a uma frase, a uma mensagem que nos vem por uma rede social, a algo que nós ouvimos alguém falar, e não pegamos aquela leitura mais aprofundada, mais elevada, para nos deter um pouco mais sobre ela. Não meditamos sobre ela. Nós, muitas vezes, em função da correria, tiramos de nós a oportunidade de formular pensamentos de natureza elevada. Então, nós vamos perceber que nós estamos nos deixando levar por algo que aí sim pode ser comprometedor. Porque aí a nossa mente fica livre, disponível para que ideias pessimistas, para que ideias depressivas, para que ideias de tristeza se apoderem de nós. Então precisamos ter essa retomada diariamente, iluminando a nossa mente com ideias superiores. E o livro espírita é esse grande instrumento que todos nós temos acesso para isso. E podemos ainda, nessa nossa busca de compreender o quanto as pequenas atitudes são importantes, trazer a reflexão da importância da palavra. Já vimos que o pensamento é fundamental, todos os pensamentos que nós produzimos. Mas e as palavras que nós proferimos diariamente, qual o poder que elas têm sobre a nossa vida? Vamos buscar em nossas reflexões o Espírito Ramédio, no seu livro Renovando Atitudes, o qual ele nos traz algumas ideias sobre a palavra, a importância que ela tem. Às vezes nós falamos tantas coisas diariamente e não percebemos o alcance, o impacto que essas palavras têm em nossas vidas. Não percebemos o quanto elas podem ser destruidoras dos nossos próprios sonhos, o quanto as nossas palavras podem ser um incômodo para aqueles que estão em torno de nós. E precisamos também aprender a nos defender das palavras que muitas vezes as pessoas ingenuamente pronunciam e que tiram de nós a esperança, a fé e a confiança na vida. Então Ramédio, no seu livro, ele diz isso: olha, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente, retemos essas mesmas informações ou não, realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Aquilo que nós admitimos que é o nosso conhecimento, a nossa realidade, a nossa interpretação da vida, é uma soma de tudo que nós já ouvimos e vimos ao longo da vida. É uma soma das informações que nos chegaram. Então nós podemos muitas vezes ter conceitos equivocados sobre a vida. Por exemplo, eu posso ter um mau conceito sobre uma pessoa a partir do que outras me disseram sobre ela. Eu posso ter uma noção, uma ideia errada sobre determinado fato ou situação da vida a partir daquilo que as pessoas falam. Entre num ambiente onde todos estão reclamando permanentemente. Talvez todos já tenham vivido isso alguma vez na sua vida. Quando você inicia sua atividade profissional na empresa e você vai com toda euforia, toda empolgação para começar a trabalhar lá. Mas aí começa a vir um, outro e outro, a trazer ali as suas interpretações sobre aquele ambiente, fazer o relato da personalidade do chefe, de como a empresa cobra cada coisa, e cada um vai passando o seu ponto de vista, a sua ideia. Toda aquela euforia, toda aquela empolgação que você entrou ali de fazer o seu melhor, muitas vezes vai se diluindo. Por quê? Porque você foi acolhendo uma série de ideias negativas que os outros passaram. Nós não devemos condenar as pessoas que fazem isso, porque nós mesmos muitas vezes fazemos sem querer isso. Mas temos que ter a precaução. Não permitir que o depoimento das pessoas nos faça criar uma compreensão da realidade que é distante dessa realidade. Porque muitas vezes a forma como as pessoas se referiram a uma situação é como elas sentiram aquilo e não como realmente os fatos se deram. Imagine no lar, então, quando nós somos noticiados, informados de alguma coisa que aconteceu. Às vezes a gente precisa ouvir 1, 2, 3, 4 pessoas para poder entender o que se passou de uma situação. Porque nem aqueles que vivenciam, por exemplo, uma situação de conflito, muitas vezes são capazes de relatar fielmente como as coisas se desdobraram. Então nós não conseguimos ter uma interpretação, muitas vezes, clara de situações que as pessoas nos relatam. Por isso a precaução que nós temos que ter. E temos que ter uma preocupação com as nossas palavras, porque nós também podemos estar imprimindo, levando as outras pessoas a certas ideias, a certas atitudes, a partir daquilo que nós falamos. Dessa forma, nós estamos criando essa realidade que ele diz aqui. Nós vamos criando conclusões sobre a realidade e até sobre nós mesmos. Existem pessoas que, às vezes, ao longo da sua vida, elas esquecem os momentos bons que elas tiveram, porque elas só relatam e só falam sobre os seus problemas, sobre as suas dores. Chega um momento na história dessa pessoa que ela praticamente não tem memórias positivas da sua vida. Porque nós criamos a memória da nossa vida a partir que nós vamos retornando às situações vividas. Vamos relembrando. Se eu relembro só o que foi ruim, naturalmente a minha vida para mim vai ter sido apenas uma vida ruim. Agora, se eu rememoro também os fatos bons, eu vou ser capaz de avaliar. A minha vida também teve momentos bons. Isso nos mostra que nós mesmos, ao falarmos da nossa história, criamos essa história e a recriamos. E muitas vezes nós somos injustos com a vida, com Deus e com outras pessoas que nos deram o melhor de si. Mas porque focalizamos apenas na nossa história triste, é que nós não conseguimos lembrar aquilo que foi bom para nós. Então a palavra, ela tem um poder muito grande, a de criar a nossa realidade. Aquilo que nós falamos está ali diariamente criando a nossa realidade, para nós e para os outros. Porque também a partir do que nós falamos, as pessoas criam uma imagem sobre nós. Se eu reclamo muito da minha família, se eu falo muito dos meus, sem nunca destacar suas qualidades, as pessoas podem pensar, poxa, eles só convivem com pessoas difíceis. E aí essa pessoa pode um dia vir a conviver com essa família e descobrir que, na verdade, o difícil é aquele que muito reclama da família. Então veja, aquilo que nós falamos de nós também está criando nos outros impressões. Não que nós tenhamos que nos preocupar tanto com a opinião alheia, porque há um limite para essa preocupação, mas que nós sejamos pelo menos justos ao relatar a nossa história. Que a gente não caia naquele mecanismo de sempre se colocar como vítima, porque nós vamos passar a acreditar que nós somos vítimas mesmo. E quando nós deixamos de reconhecer as nossas falhas, nós não temos possibilidade de solucioná-las, nós não temos como nos modificarmos. Daí a importância de sermos fiéis àquilo que nós realmente vivemos e ao relatar que sejamos honestos nesse relato, para com os outros e para com nós mesmos. Então a palavra que dizemos diariamente, ela tem um poder muito grande. E ainda poderíamos relacionar aquela palavra que nós emitimos nos referindo aos outros. E aqui vai um exemplo concreto, importante. Quando nós, em família, só temos críticas e só temos reprovações para aqueles que nós convivemos. Nunca destacamos as suas qualidades positivas. Nós criamos realmente um distanciamento muito grande entre nós e essas pessoas. E quando somos pais, então, que ao orientar, ao esclarecer os nossos filhos, nós usamos muitas vezes apenas palavras de condenação, de recriminação e de acusações. Nós muitas vezes criamos para eles mesmos a ideia de que eles são seres imperfeitos e que nunca vão melhorar, que eles são seres ali que nunca terão chance de êxito na vida. Porque a palavra daquele que tem mais experiência tem um poder muito grande sobre aquele que está em formação. Daí a preocupação que pais, professores, avós, que todo adulto tem que ter ao se dirigir a uma criança, ao se dirigir a um jovem, chamados a atenção para pontos necessários, para situações difíceis, é importante e é o nosso dever. Mas que façamos isso com uma dose de otimismo, nesse poder que eles têm de transformar as suas vidas, de fazer o melhor dessas vidas. Porque assim nós estaremos tornando a nossa palavra um instrumento de iluminação, de encaminhamento do outro, e não de estagnação, de paralisação de suas vidas. A palavra é um poder que nós temos muito grande e que determina o nosso futuro e o futuro das outras pessoas. Critiquemos apenas e nós seremos pessoas desanimadas e fracassadas. Apontemos falhas, mas digamos também que essas pessoas podem ter êxito e nós teremos pessoas vitoriosas. Nós precisamos cultivar isso. Um casal que não se trata com doçura, com afabilidade, com gentileza, com educação, está fadado a ter um relacionamento frio, um relacionamento fraco, um relacionamento propenso a rupturas a qualquer momento. Então todos nós que temos uma relação com alguém, seja marido e mulher, ou qualquer outro tipo de relação que nós tenhamos com as pessoas, se quisermos fortalecer os vínculos entre nós, que façamos com palavras de gentileza, de amor, palavras de verdade, mas que elas sejam ali permeadas daquele amor, daquele que deseja ajudar o outro. E certamente nós perceberemos como as nossas relações se fortalecerão. E Habeck ainda nos diz que reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com as nossas afirmações verbais negativas e positivas. É o que ele nos fala então, de que a palavra tem todo esse poder sobre a nossa vida. E ainda, para falarmos das ações que fazem parte dessas pequenas atitudes que temos que ter na vida para termos êxito, para termos um bom proveito da vida, busquemos as reflexões da sábia Joana de Ângelis, no seu livro O Ser Consciente, no capítulo 2. Ela nos fala algo impressionante e algo extraordinário. Para mim foi assim, uma revelação especial na minha vida quando eu li esse trecho pela primeira vez. Porque é uma coisa tão óbvia, que já tão falada, mas parece que tem um momento na vida que nos cabe pensar que isso realmente é a verdade. É o que ela disse assim, olha. Quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis no campo mental, que contribui para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Isso daqui é a síntese de qualquer livro de autoajuda que você possa ler. Nós temos que irradiar energias mentais saudáveis, temos que desejar o bem, aquilo que realmente é bom e aquilo que realmente é necessário à nossa evolução. E para alcançarmos, temos que ter isso, olha, contínuos esforços direcionados para o objetivo. Quantas coisas nós ainda não conseguimos em nossas vidas, paz no lar, realização profissional, êxito na nossa atividade espiritual, porque nós não temos esse espírito de dedicação, de esforço, de empenho. Nós precisamos nos dedicar àquilo que nós elegemos como algo realmente importante em nossa vida e nos esforçar diariamente. E se nós já estamos nos esforçando diariamente por isso e ainda não alcançamos, vamos recordar que talvez não tenha chegado o momento ainda, mas tenho certeza chegará. Aquilo que é para o nosso bem espiritual sempre chegará nas nossas vidas. Só que o tempo que isso vai levar para chegar vai depender do esforço e do aprendizado que nós estivermos realizando. Então muitas pessoas às vezes não têm paz no lar porque nunca se esforçaram verdadeiramente por essa paz. Ou se esforçaram-se muito, em algum momento desistiram. Não podemos desistir. Nós que sabemos que a vida espiritual está sempre atuante em nossa vida, que a proteção divina é uma realidade, não nos é permitido desistir nunca. Nunca podemos dizer, não vou me dedicar mais ao bem porque isso é inútil. Nós, na verdade, temos que continuar a insistir todos os dias. Nós que estamos orientando, guiando família, orientando os nossos filhos, nunca, jamais dizer, eu desisti de você. Algum tempo atrás eu ouvi de um pai numa escola, eu sou professor, trabalho com adolescentes, e o pai disse assim, um jovem muito problemático, todos os professores ali reunidos com o pai, na verdade ali numa atitude realmente de muita indecisão, muita fraqueza de todo o grupo, e o pai fala assim, eu já desisti do meu filho, eu não quero mais saber dele. Graças a Deus naquele momento a espiritualidade me intuiu e falou, e me intuiu para que eu dissesse, o senhor é a única pessoa que não pode desistir do seu filho. O senhor é a única pessoa que tem que continuar acreditando nesse jovem. E mais espantoso é hoje a gente ouvir mães de crianças de 5 anos, 6 anos, dizendo assim, eu não sei o que eu faço mais pelo meu filho, eu já desisti dele. Eu trabalho com os adolescentes e minha esposa trabalha com os pequenos. E ela relata esses casos de pais e mães que já abandonaram seus filhos sem terem ainda cumprido nem 10% da tarefa. Crianças de 5 anos, 6 anos, sendo abandonadas nas escolas. E mãe dizendo assim, eu não sei o que fazer da minha filha, eu não vou mais lutar por ela. Veja o que vocês podem fazer. Então os pais jamais podem desistir dos seus filhos. Devem continuar orando, acreditando, buscando apoio nos psicólogos, na casa espírita, o serviço social que a sociedade oferece, mas nunca, nunca digam isso. Eu vou desistir do meu filho. Porque essa é a nossa tarefa. Nem que seja acompanhá-los no sofrimento, estar ali próximos para poder ajudá-los, mas nunca desistir deles. Porque nós temos que perseverar na nossa tarefa para termos êxito. Nós temos que insistir. Alguém que ainda não alcançou êxito na sua realização profissional, não desista. Procure novos caminhos, procure novas oportunidades. Virá o dia do seu contentamento, do seu bem-estar na sua atividade. Aquele que ainda não encontrou a sua cura do seu corpo, da sua obsessão, do seu problema emocional, não desista, não se entregue. Continue procurando, continue insistindo, porque toda conquista depende do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa confiança no poder divino, que sempre nos apoia, que sempre nos ajuda. Então jamais tenhamos essa atitude de recuar. E nós vamos pular esses exemplos aqui, que de uma certa forma nós já falamos todos eles, para que possamos então ir dando encaminhamento para o fechamento das nossas reflexões. Então lembrando que isso, as pequenas atitudes da vida, são elas que são decisivas para a nossa evolução. São os nossos pensamentos, as nossas ideias, é aquilo que nós fazemos diariamente, é aquilo que nós estamos vivendo. É você se esforçar para ter um pouquinho mais de paciência no seu dia. É você se esforçar um pouquinho mais para ter confiança de que as coisas serão solucionadas no tempo certo. É você ter um pouquinho mais de esperança de que virão os resultados esperados em algum momento. E Jesus nos ensinou isso em muitas ocasiões. Vários dos seus ensinamentos nos falam que é na nossa vida diária, na nossa experiência, que estão os momentos mais significativos da evolução. Quando ele quis, por exemplo, falar do êxito, ou melhor dizendo, falar do que a pessoa pode fazer e que se torna muito importante e grandioso, ele pegou o exemplo da pobre viúva que oferecia 2 moedas no templo. Ele chama alguns discípulos e faz a comparação. Veja, os ricos, os poderosos dão tesouros extraordinários aqui no templo, mas a viúva foi a que deu mais, porque ela estava doando 2 moedinhas que era o que ela tinha. Ela tão pobre doou o que ela praticamente não tinha, que era dinheiro. Ele estava dizendo que o grande e o que é mesmo significativo perante Deus não é se você tem uma vida extraordinária, não é se você faz coisas espantosas, se você realiza grandes obras de beneficência, mas as pequenas coisas da vida, aquilo que se faz com sacrifício, aquilo que se faz com a sua dedicação, com o seu empenho, aquilo que você faz de consciência, acreditando que é o seu dever e ainda assim você faz. parábola da doação da viúva, do óbolo da viúva, ela representa exatamente isso, que o que conta para Deus não são as grandes realizações apenas, mas principalmente as pequenas realizações do dia a dia. São os nossos pequenos pensamentos diários, milhares que emitimos, são as palavras que diariamente produzimos, emitimos, são as nossas ações cotidianas que têm o poder de criar um impacto na vida do outro. É naquilo que realmente, aparentemente inexpressivo, está a grandeza da vida. Não que as grandes realizações não sejam importantes, elas são, e elas estão reservadas para todos nós. Todos nós um dia estaremos à frente de grandes realizações, porque o espírito em evolução, ele está para se tornar puro, elevado, iluminado, um realizador, um co-criador na obra de Deus. Mas para chegar lá, nós precisamos passar por esses estágios que nós estamos vivendo agora. Precisamos viver intensamente a nossa vida no presente para alcançarmos um dia essa condição. Nós somos seres em evolução e temos que aproveitar muito a lição que a vida presente nos oferece. E nós vamos, para buscarmos aí aprofundar a nossa compreensão, o nosso entendimento sobre o valor das pequenas atitudes na vida, o valor das coisas pequenas, nós vamos ouvir uma mensagem do Espírito Meimei, esse ser tão amoroso, tão gentil, que nos trouxe uma reflexão tão valiosa sobre a migalha. Ouçamos com atenção. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faça que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me ficam indiferentes? E quantas me abandonam por bicho imprestável? Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para um esfregão, mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou o resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no cárter do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por paz de teus vizinhos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem das obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes, e os dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Percebem então, o quanto as pequenas situações são favoráveis a nós. Sejam pensamentos, palavras, atitudes, na caridade, em tudo, os momentos que aparentemente são insignificantes, eles têm um grande valor para todos nós. E se nós ainda temos dúvida a respeito disso, vamos ouvir essa, ou antes, vamos ler essa frase de Madre Teresa: nunca compreenderemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Essa senhora, um espírito iluminadíssimo, ela começou a sua obra retirando uma pessoa da rua, colocando-a na calçada. Ali foi o grande início da sua tarefa de auxílio, de prestar socorro às pessoas necessitadas na Índia. E ela tem um pensamento fabuloso sobre as coisas pequenas da vida, sobretudo quando é direcionadas para o bem. Ela disse isso, olha. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito. E qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita. Porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Isso é uma verdade que ela descobriu na sua vivência cristã. Perceber que o que importa efetivamente é o bem que você faz no momento, como você está fazendo. Se algo que se entregou a Deus, aquilo tem um significado extraordinário. Porque sendo Deus infinito, tudo que você faz pensando nessa obra divina se torna também infinito. Tudo que nós vivenciamos de forma integral, plena, por menor que seja, está fazendo parte de algo que é grandioso, que é a criação divina. Daí então o valor que nós temos que dar às pequenas atitudes, às pequenas ações da vida, porque elas têm um significado imenso para a nossa evolução espiritual. E Jesus também disse isso quando ele nos orientou o seguinte: e qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Até um copo d'água que oferecemos em nome de Jesus tem um valor especial na vida. Então, que valorizemos intensamente todas as oportunidades da nossa vida, porque elas são muito preciosas para a nossa evolução. Ao retornar ao nosso lar, à nossa rotina, que pensemos que ali está a grande oportunidade divina que nos foi oferecida pela sabedoria do Criador para que nos tornemos seres melhores, seres aprimorados, seres evoluídos. Que Jesus abençoe a todos. Fica o meu agradecimento a todos pela acolhida tão fraterna e que possamos todos juntos aproveitar dessas lições. Muito obrigado a todos.